Paz do Senhor, irmãos e irmãs, depois de ministrarmos o livro de Gálatas, sinto a direção do Espírito de dar sequência ao pensamento paulino, Efésios. Não é só uma questão da proximidade dos dois livros na Bíblia, até porque nós não temos feito isso com outros. Mas Efésios, juntamente com Romanos, sem dúvida nenhuma, são as duas cartas mais profundas do apóstolo Paulo no aspecto teológico. Verdades espirituais profundas que nós precisamos tomar posse. Isso nós vamos começar a compartilhar com vocês, a partir de agora, o livro de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão do pecado, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Essa é a palavra do Senhor, e nós vamos agora começar a compartilhar um pouco da profundidade dessa palavra, porque aqui Paulo realmente foi de uma felicidade extrema, só podemos atribuir isso à revelação de Deus, à unção do Espírito. Um primeiro destaque, irmãos, no versículo 1. Irmãos e irmãs, o apóstolo aos gentios foi quem escreveu a carta aos Efésios, já falando de autoria. Ele deve ter escrito essa carta na prisão, provavelmente em Roma. E deve ter escrito no mesmo período o livro, a carta aos Colossenses e a carta a Filemom. Paulo se identificou como apóstolo. Um apóstolo era alguém comissionado e enviado em uma missão especial pelo Cristo ressurreto. O apóstolo estava capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar o serviço a qual Jesus o comissionara. Paulo estava exercendo sua comissão apostólica em conformidade com a vontade de Deus. Provavelmente, essa carta também destinava-se para outras igrejas da Ásia Menor. Embora esteja claro que os principais destinatários são os santos, os cristãos que estão em Éfeso. Quanto à localidade, irmãos e irmãs, Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, a atual Turquia, situada na intersecção de grandes rotas comerciais. Essa localização privilegiada de Éfeso a tornava um importante centro comercial. Éfeso tinha um porto que dava para o rio Caisté, que deságua no mar Egeu. A região se orgulhava do templo pagão erguido em honra à deusa romana Ártemis, ou a Diana de Éfeso. Atos 19, 23 a 41. Aparentemente, a igreja de Éfeso prosperou por um certo tempo, o que não dispensou a necessidade de exortações adicionais. Nós vamos conferir isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. Então, aqui nós temos a localização de Paulo quando escreveu, provavelmente em Roma, preso, o período quando ele escreveu Colossenses, quando escreveu Filemão, e o destino da carta, tanto a igreja especificamente de Éfeso, em primeiro lugar, e a outras igrejas na Ásia Menor. Lembrando que quando a gente fala igreja, estamos falando de cristãos reunidos nas casas, quando não havia perseguição, ou em esconderijos, em momentos de perseguição. No versículo 2, apesar de curta a saudação de Paulo, é importante do ponto de vista teológico. Graça e paz são os dons de Deus que nós não merecemos. Paulo usou a palavra graça 12 vezes e paz 8 vezes. Então nós temos essa saudação do apóstolo e saudação que é utilizada até os nossos dias por líderes da igreja, das mais diferentes igrejas. Do versículo 3 ao versículo 14, depois da saudação do versículo 1 e 2, temos uma série de expressões a respeito das maravilhosas bênçãos espirituais da igreja em Jesus Cristo. Deus promete todas essas dádivas a todos os cristãos. Preste atenção, a todos os cristãos, pois elas provêm de sua graça. É um favor imerecido, da sua sabedoria, do seu propósito eterno. Esses 12 versículos formam uma longa e única frase no grego. Vamos ver, no versículo 3 ainda. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia essa sessão chamada de doxologia, pois narra o que Deus fez. É uma expressão de adoração, de louvor e honra ao Senhor. Doxologias como esta são encontradas em 2 Coríntios 1, versículo 3, em 1 Pedro 1, versículo 3 também. Nessa sessão majestosa, Paulo escreveu sobre as bênçãos pertencentes à igreja, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Entre elas temos a nossa união com Cristo, o fato de estarmos assentados com Ele no céu e nossa adoção, redenção, eleição, todos os dons espirituais, habilidades para o serviço. Também provém dessas bênçãos espirituais que Deus dá a cada cristão no momento em que ele é salvo. Então, isso é importantíssimo, irmãos, irmãs, para nós nos apropriarmos. Deus nos concedeu todas as bênçãos, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não deu somente algumas bênçãos. Ele não deu um pouquinho de bênçãos. Ele deu todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Se nós nos apropriamos dessa verdade, nós temos uma vida cristã vitoriosa, vencedora. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem problemas. Paulo mesmo escreveu a carta em prisão, depois foi condenado, foi decapitado. Mas Deus o abençoou soberanamente. E 2.000 anos depois, nós estamos aqui lendo a carta dele, o fruto dele não para, porque Deus o abençoou. Então, se você quer ser um fruto do Senhor, ou uma árvore frutífera, como nos diz o salmista, se aproprie dessa totalidade de bênçãos que Deus ministrou a nós. No versículo 4, Deus nos escolheu nele. Traz a ideia dessa escolha, dessa eleição por Deus, cuja origem encontra-se no importante tema da união espiritual com Deus, em Cristo. A doutrina da eleição é um dos ensinamentos mais importantes e também mais mal compreendidos da Bíblia. Expondo da forma mais simples possível, eleição diz respeito ao plano pelo qual Deus realiza a sua vontade. Deus tem um plano. Deus te ama e tem um plano em sua vida. Essa deve ser sua primeira palavra numa evangelização. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Então, diz respeito a esse plano. É mais apropriado entender o significado de eleição como iniciativa soberana de Deus, de trazer pessoas à fé em Cristo, criando um relacionamento especial, um pacto com Ele. Esse tema é a base para toda a abertura de Efésios, que inclui as expressões Deus nos escolheu, nos predestinou. E fomos predestinados conforme o propósito de Deus. O foco de Paulo no caráter cristocêntrico da eleição é importantíssimo, é vital. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso mostra que o Evangelho é central no plano de Deus para a história. Fomos escolhidos para que fôssemos santos e sem culpa. Santidade e a pureza são os resultados, não a base da eleição de Deus. O resultado da relação com Deus é essa pureza e essa santificação. Só lembrando a você que nele, antes da fundação do mundo, toda a humanidade foi predestinada para a salvação. E não alguns predestinados para a salvação e outros predestinados para a perdição. Isso seria um decreto, de um Deus muito mau, que já antes da fundação do mundo escolheu pessoas para se perderem. E ele mesmo escolheu pessoas para se salvarem. Ou então, como tentam dizer alguns, ele tinha já consciência, como ele tinha consciência, ele já escolheu. Ora, é claro que ele tinha consciência. Ele é onisciente. Mas o seu propósito e o sentido da sua vinda é para tentar salvar a todos e todas. Se não fosse assim, não havia necessidade de Jesus vir. Porque uma vez que já estava escolhido quem é salvo e o outro que é perdido, não há necessidade da obra redentora. A obra redentora é que se fizesse antes da fundação do mundo e pronto. Deus já escolheu quem salvou, quem se perdeu. Então, irmãos, tenham claro, cuidado com isso. Grandes igrejas, igrejas importantes, ainda trabalham com esse equívoco. E, na minha opinião, o maior equívoco da modernidade, da reforma para cá. Maior que teologia da prosperidade, maior que qualquer outra coisa que já tenha surgido, a crítica histórica, a tentativa de invalidar a Bíblia, é maior porque é muito sutil e faz com que os irmãos e irmãs acabem tendo uma compreensão distorcida do caráter de Deus. E quando a gente distorce o caráter de Deus, isso nos pode conduzir a uma consequência terrível, lembrando de Adão e Eva, a desconfiança de Deus. Se eu acho que ele é meio bom, meio mal, então vou desconfiar dele. E se eu desconfio, o próximo passo é a ação concreta da desobediência. Aí desobedeço ao Senhor e a desobediência a ele leva ao pecado, o pecado à morte. Então, atenção, ele predestinou a todos e todas para que tivéssemos comunhão com ele eternamente. Esse é o propósito de um pai de amor. Versículo 5. Ele nos predestinou para todas as bênçãos de Deus. Veja, de novo, não é para uma coisa, não, não é para uma área, não. Para todas as bênçãos de Deus, de acordo com a soberana predestinação divina, feita em amor e com propósito. O que é predestinar? Predestinar. Predestinar, a predestinação divina, feita em amor e para todos e todas, e com um propósito, é a intenção consistente e coerente da vontade de Deus, isto é, uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E ele sabia que isso ia acontecer. Milhares iam se render a ele. E o seu trabalho, primeiro com Israel, depois com a igreja, é alcançar a todos e todas. Repito, designa o amor resoluto de Deus. Os cristãos são adotados e passam a fazer parte da família de Deus. Adoção é a declaração legal de que somos filhos do Senhor, com todos os direitos e privilégios e também de deveres, os deveres de um cristão. Aleluia. Então, essa é a bênção que Deus tem para nós antes da fundação do mundo: a sua graça, a sua pureza, a sua santidade, a sua eleição em Cristo, a sua adoção para que nós sejamos herdeiros de Deus e vivamos com Ele nessa vida e eternamente, vida abundante. Muito bem. Viva essa vida, meu irmão, minha irmã, vida abundante em Deus. O propósito final do plano de redenção de Deus é louvor da glória da sua graça. Esse é o propósito. E Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Graça é o livre favor de Deus, ou favor imerecido de Deus, imerecido por nós, para com aqueles que não o merecem. O texto já diz. Os cristãos recebem graça apenas porque o Senhor é gracioso. Ora, como um Deus gracioso, amoroso e de um amor infinito como ele mesmo, já que ele é amor, iria destinar uma porção dos seus filhos para serem salvos e uma outra porção para serem condenados? E aí chamaria não de filho, mas de criatura. Que coisa mais grotesca. Se você parar para pensar, em vez de tentar defender, né, por herança que você recebeu, dependendo da igreja onde foi, você diz: não, isso é absurdo. Deus não pode ser assim. Se Deus é assim, não precisa nem de diabo. Deus já é mau o suficiente para fazer toda a obra de perdição. Em quem temos a redenção? Significa que os cristãos foram comprados com o preço do sangue de Cristo e foram remidos do pecado, de Satanás e da miséria de sua natureza pecadora. O resultado da redenção é a eliminação de nossa dívida do pecado, o que resulta em pleno perdão. Irmãos, o texto é claro. Ele nos perdoou de todo o pecado. Eu tenho a convicção que o texto de 1 João, quando nos estimula a confessarmos os nossos pecados, e nós também lembramos dos pecados ocultos e lembramos dos pecados involuntários, ele é necessário porque os irmãos e as irmãs esquecem da extensão e profundidade da obra da cruz. Porque se nós tomássemos posse da extensão e profundidade da obra da cruz, nós entenderíamos que todo o pecado já foi perdoado e não andaríamos cabisbaixos, nem andaríamos por demais constrangidos. O que iria acontecer é que você, tendo cometido o pecado, automaticamente seria levado ao reconhecimento, à mudança de atitude, que é o fruto do arrependimento, e à busca da santificação, a volta para o caminho, como quando nós estamos caminhando, pegamos uma rua errada, voltamos para a rua certa. Você tem que se apropriar que a obra da cruz é maravilhosa. Muito bem, versículo 9. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, mesmo a sua complacência, que propuseram em si mesmo. A graça de Deus foi derramada sobre os cristãos de acordo com o mistério da sua vontade, irmãos e irmãs. Paulo não quis dizer que a vontade de Deus é secreta, da maneira que as religiões de mistérios da Ásia Menor e até aqui do Ocidente ensinavam e ensinam. Os mistérios diziam que os planos divinos estavam fundamentalmente ocultos a todos, exceto a uns poucos iluminados, ao passo que para Paulo, mistério significava a revelação de um componente do plano de Deus, de modo que agora todos podem entendê-lo, o plano. Todos podem entender o projeto. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Especificamente, esse mistério envolvia o cumprimento do plano de Deus de fazer todas as coisas convergirem no Messias. Com relação à plenitude dos tempos, já trabalhamos em Gálatas, mas para quem não ouviu, designa que o objetivo da história está baseado no propósito divino referente ao Redentor crucificado, Jesus, o Messias, para quem e por quem e em quem são todas as coisas. O objetivo é estabelecer uma nova ordem mundial, cujo cabeça é reconhecido por todos. Quem é o cabeça? É Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Ele é o cabeça de um universo reunido. Hoje Cristo governa e reina à mão direita de Deus Pai. Um dia ele irá estabelecer o seu reino e trazer o novo céu e a nova terra, cumprindo e concluindo o propósito redentor de Deus. É isso que significa. Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aleluia. Na expressão em quem também obtemos herança, havendo sido escolhidos ou predestinados, versículo 11, Paulo discute o resultado final da redenção. Veja, resultado final da redenção, de um ponto de vista que vai da eternidade passada à eternidade futura. Os herdeiros são as pessoas que Deus escolheu e predestinou como todos, e elas aceitaram essa graça, essa dádiva, esse presente, porque tem gente que continua com o coração endurecido e não aceita. Eles não vieram à fé em Cristo Jesus por acaso, à força ou por escolha só própria, sem a ajuda da graça. Isso poderia nos levar a uma das heresias que circundou a igreja primitiva. Não é só iniciativa humana, tem a graça de Deus. É a capacitação que Deus nos dá, é o Espírito de Deus que nos convence, construindo sua argumentação com base nos temas do Antigo Testamento. Paulo viu que aqueles que recebem essa herança são continuidade do pacto do Antigo Testamento. Somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E começamos a ser, então, filhos de Abraão, como disse em Gálatas, a nação de Israel, a verdadeira Israel, que é formada etnicamente por um povo com quem Deus estabeleceu um pacto e não se demoveu desse pacto, nem se demoverá até que ele salve o maior número possível de membros de cada uma das tribos. E da mesma maneira, ele não se demove do pacto que fez em Cristo Jesus. A todo aquele que o aceitar, esse que o aceita como Senhor, é levado à cruz também. É atraído, diz a palavra, à cruz. E é ressurreto na sua ressurreição. E é assunto aos céus na sua ascensão. E é selado com o Espírito Santo da promessa, como nos diz o versículo 13. Refere-se ao fato de que a outorga do Espírito Santo aos cristãos fora primeiramente profetizada no Antigo Testamento e depois por Jesus. Ele é descrito como um selo simbolizando propriedade, propriedade exclusiva de Deus, como penhor, apontando para a redenção futura, embora os cristãos ainda não tenham experimentado a redenção em sua totalidade aqui, nesse momento. Deus trará a redenção final. Nós vamos viver face a face com Deus, para todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e receberem o Espírito Santo. Como nos diz o versículo de Efésios 14. O versículo 15. Ouvindo também a fé que entre vós há, sugere que Paulo tenha escrito e enviado a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão ao mesmo tempo. Filemão indica que o apóstolo havia acabado de receber notícias da fé dos cristãos da Ásia Menor. Aqui, mais uma vez, reforçando esse elemento histórico. E Paulo, feliz com a igreja, como um pastor, uma pastora fica feliz quando a igreja responde corretamente ao projeto de Deus, ao plano de Deus, não cessa de dar graças. Diz assim no versículo 16: Não cesso de dar graças por vós. Estava particularmente grato pela fé e pelo amor dos seus leitores. O foco da fé é Cristo. E a fé é expressa no amor ao próximo. Esse amor é sinal de fé verdadeira. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 6. No versículo 17, sabedoria e revelação. Refere-se ao desejo de Paulo de que os cristãos de Éfeso entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Eu desejo que vocês, irmãos e irmãs, que estão ouvindo essa palavra, entendam os recursos espirituais que vocês têm em Cristo. A revelação diz respeito ao discernimento, à compreensão que o Espírito traz aos mistérios da verdade divina. Paulo queria que seus leitores tivessem espírito de sabedoria para que pudessem conhecer a Deus de forma mais completa, mais ampla. Deus já tinha dado a sabedoria aos cristãos, mas Paulo orou pedindo que a igreja não apenas entendesse, experimentasse essas bênçãos. Quanto ao espírito de sabedoria, eu já ministrei no curso para líderes, que está falando sobre o Espírito Santo e seus dons, e logo retomaremos. Ainda faltam seis ministrações. Mas nós vamos seguindo a orientação do Senhor. A esperança do seu chamado, no versículo 18, é a certeza da vida eterna, garantida pela presença do Espírito Santo, as riquezas da glória da sua herança. Refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Essa expressão denota ou a herança de Deus, ou a nossa herança. Isto é, ou a herança que Deus recebe, ou a que ele nos dá. O Antigo Testamento ensina várias vezes que a herança de Deus é seu povo. Semelhantemente, as palavras de Paulo também mostram essa compreensão, apontando para aquilo que o Senhor irá receber ao ser glorificado em seus santos. Essa é a herança que o Pai recebe, a alegria que ele tem de ver os filhos chegando perto dele e morando com ele eternamente. E nós recebemos a herança da sua glória, sua presença eterna. No versículo 19, somente o poder de Deus pode trazer os cristãos em segurança as riquezas da glória final, disponíveis no céu por meio da suprema grandeza do seu poder. Mais uma vez, é a graça. Graça glorificadora, o extraordinário poder de Deus pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles. Do versículo 20 a 23, nós temos aí a ressurreição de Cristo como força motriz da vida de Paulo. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da morte, ele foi além. O Senhor ressuscitou a Jesus para uma vida inteiramente nova, dando-lhe um corpo ressurreto. Jesus não foi apenas ressurreto, Ele está sentado à destra de Deus Pai, o lugar da autoridade, de onde ele reina nesse exato momento. Cristo está acima de todos, irmãos e irmãs, o que indica que ele é infinitamente superior. Quando você estiver diante de um desafio, de uma luta, não perca isso de vista, porque ele é superior a tudo e todos. Então, ele pode operar o que for necessário para te dar a vitória. A ascensão e exaltação completaram a ressurreição, dando esperança aos cristãos, pois Jesus Cristo se tornou as primícias do seu povo. Ele se tornou o primeiro. Afirmou que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com o seu cabeça, Cristo Jesus, sendo Cristo ressurreto e exaltado. Jesus não precisa de nada, irmãos. Irmãs, de ninguém. Ele é independente. Aliás, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim, o são. Eles dependem só da vida um do outro, do amor um do outro. Mas não dependem de nada além deles mesmos. Contudo, como cabeça, sem seu corpo, a igreja, ele está incompleto. Portanto, o corpo e o cabeça são um no sentido mais verdadeiro possível. Que Deus nos abençoe. E eu deixo uma palavra com relação ao versículo 23 ainda. Irmãos, irmãs, nós somos o corpo glorificado de Jesus Cristo. E se nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Ora, se a igreja já foi salva, então ela não pode ser o corpo do pecado lá da cruz. Não, na cruz ele redimiu todo o pecado. Então nós somos o corpo ressurreto. A igreja é o corpo ressurreto de Cristo. Embora individualmente cada um de nós não tenha chegado lá no novo céu, na nova terra, algumas coisas ainda vão acontecer para que isso aconteça, para que isso se dê. Mas nós já somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo e não somos o corpo do pecado, somos o corpo da ressurreição, então ressuscitamos com ele para uma nova vida. E se estamos numa nova vida ressurretos e temos como cabeça a Jesus, quem pode triunfar contra nós? Nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nem poderes do presente, nem poderes do porvir, nem a fome, nem a nudez, nem as dificuldades que você passa dia a dia, nada pode separá-lo do amor de Deus, manifesto plenamente em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, quando ele veio. E se você é parte do corpo ressurreto, como igreja, na coletividade, nós já somos o corpo glorificado. Como igreja, nós já somos. E cada um de nós que compõe a igreja, que crê no Senhor, que aceita a graça que ele concedeu, então nós também somos já espiritualmente, pela fé, assuntos ao céu. Tome posse disso. Você, o seu reino também não é desse mundo. Como Jesus falou que o reino dele não era desse mundo, o seu reino não é desse mundo. Você quer experimentar um avivamento maravilhoso? Entenda que não é possível servir a dois senhores, ao projeto do reino de Deus e ao projeto do reino desse mundo. Então, se você aceitou Jesus, você também não é desse mundo. O seu reino é outro, é o reino dos céus. É o reino de Deus. E você é parte do corpo de Cristo, que está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí, em algum momento histórico, que o Pai conhece e mais ninguém. Esse é um mistério que está guardado com ele. Mas nós sabemos pelos sinais que vemos na Bíblia que o tempo se aproxima. Bom, se a comunidade primitiva já considerava que era necessário se preparar porque ele voltaria, isso lá para o ano 50, ao ponto de pararem com o trabalho, com tudo, imaginem nós, 2.000 anos depois. Jesus está à porta. Você foi assunto ao céu. Você já foi espiritualmente assunto ao céu. Porque nós não dependemos desse tempo cronológico. Nós dependemos de um tempo kairótico, o tempo de Deus, o tempo da manifestação de Deus. E essa manifestação se deu na vinda de Jesus, na vida dele como modelo, no seu ministério, na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua ascensão e se dará também na sua volta, quando ele vai estabelecer o reino eterno. E você vai estabelecer com ele e vai reinar com ele o chamado milênio, ainda vai reinar 1.000 anos com ele. E depois o maligno será definitivamente condenado aos flagelos que Deus estabelecer, e todos aqueles que não aceitaram também. Então não brinque com isso. Não brinque com a sua vida. Tome uma decisão de ser um cristão segundo a vontade, o plano de Deus, como diz Efésios, o propósito de Deus. Tome uma decisão por Jesus Cristo. Aceite o que ele fez por você e o que ele quer fazer, o que o Espírito Santo quer fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. E nos oriente e nos encha de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação, pureza, santidade. De tal maneira que, nesse compartilhar breve sobre o livro de Efésios, nós possamos nos motivar a continuar experimentando tudo que Deus tem para nós, tomando posse de tudo que Ele já disponibilizou e experimentando uma vida abundante e eterna. Senhor, abençoa a tua igreja de tal maneira que toda a tua vontade se cumpra na vida de cada irmão e irmã. Abençoa também os que ainda não voltaram para casa. Vai tocando forte no coração deles para que voltem para casa, Senhor. E encontrem o Senhor de braços abertos. E tomem posse da sua condição de filho e filhas. E realizem a sua vida e vivam